011. Rumo à vida. Desculpa, mas antes de tudo vem os corres. Escuta, num dia você mata, no outro morre. Por dentro, por tempo ou por um sentimento. Por horas, por dias, por quanto mais aguento. Eu me pergunto coisas que não tem sentido. Eu ando cansado como se fosse ferido. Eu não acredito como se fosse iludido. Eu não tenho nada a perder, como se fosse um fudido. Mas não, não vou ser mais um desses caras que eu posso até ver o preço nas aras. É baixo como se fosse no prazo. Antes de reclamar do que leva, olha o que você traz, olha o que você faz por todos vocês, olha o que você quis, olha o que você fez, olha o que você tem e o que você merece. Fica sentado, depois me diz o que acontece. Vai além das minas, vai além dos shows, faz parte de mim e de quem eu sou. Isso vai além dos sonhos, das minhas vontades. É maior que o tempo, é necessidade. Dá volta por cima, ter mais uma chance. Fazer tudo certo, me sentir confiante. Pra mudar de vida, nunca meu caráter. Vou tocando em frente, tipo Almir Sater. Lembrança é só o que sobrou do meu passado. E com os meus erros eu me sinto preparado aqui. Se faz, se paga, então cuidado com as escolhas. O outono passa e a primavera traz mais folhas. Então quem cai levanta, tem mais fome pra janta. Quem tentou alcança, fortalece essa trança. Das palavras tantas, eram mentiras quantas. Não sobrou esperança, só desconfiança. Não martirizo, só tô cansado de mentira. Essa parada é séria e tanta gente delira. É uma nova era e tanta gente conspira. Não importa quem se refira, amor, o mundo gira. E não espere que alguém finja que se importa. Só se jogue, não espere alguma coisa em troca. E ó, quando você achar que foi derrotado, a resposta vem do lugar mais inesperado. Isso vai além das minas, vai além dos shows, faz parte de mim e de quem eu sou. Isso vai além dos sonhos, das minhas vontades. É maior que o tempo, é necessidade. Dá volta por cima, ter mais uma chance. Fazer tudo certo, me sentir confiante. Pra mudar de vida, nunca meu caráter. Vou tocando em frente, tipo Almir Sater.